está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Fala, galera, muito boa tarde, eu sou o André Luiz Coutinho. Bom, Lízia Nascimento chegando para ficar aí na sua casa até as 15 horas. Firmes e fortes, meus amigos? Não tão firme e forte assim, né? Eu tô vendo que a tua garganta não tá nem tão firme nem tão forte. Exato. Tá dodói. Os ouvintes podem conferir. Tá dodói, André, hoje. Mas vai melhorar, vai melhorar. Vamos sim. Se Deus quiser, André. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E abrindo o mês das mães, temos o tema gravidez, com a participação da Mocidade do Centro Espírita Miguel. E eu tô na área dessa semana, nós vamos ouvir a segunda parte das entrevistas realizadas junto à juventude do Centro Espírita Miguel, em Pilares. Exatamente. Miguel nesse programa. É o mesmo centro, né? É o mesmo centro, é a segunda parte, gente. É importante frisar. Lembrando, galera, que o programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas, 2 horas, no programa inédito. A reprise no domingo, também no mesmo horário. Bom, e para você, né, entrar em contato com o nosso programa é o seguinte, pode ser por telefone, ligando agora até as 15 horas, até as 3 horas da tarde. Então, qual é o telefone? É o 3396-6969. Lembrando que 15 horas apenas da quinta-feira. Da quinta-feira, tá? Gente. Apenas na quinta-feira, dia 6 de maio. Outra opção também é o e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então, acesse o site da rádio. www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Tem também o nosso fax, que é o 3386-1444. Ou então ainda, você pode escrever pra gente. Como? É Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O CEP, vou falar, é o 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, aqui passamos vários para você. Não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Lembrando que maio, mês das mães, como já falamos no programa da semana passada, é o momento super especial, é o momento de você mandar a sua homenagem às mães, né? O seu texto, o seu poema, a sua mensagem, enfim, mande pra gente para o e-mail do programa, o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou através do site da rádio, dentro da página do programa Espaço Jovem. No caso, você pode ter a sua mensagem lida ao longo do mês de maio, dentro do quadro Espaço Livre. Não deixe de participar. Não deixe de fazer esse carinho para sua mamãe. Estamos esperando. Pois é. Participe. Quiz. E vamos com a nossa pergunta da semana. Qual foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil? Letra A, Grupo Confúcio. Letra B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou letra C, Centro Espírita Amantes da Pobreza? Responda a alternativa que você considera correta, ligando até o final do programa, somente nessa exibição de quinta-feira, que é inédita, para o atendimento ao ouvinte da rádio, no telefone 3396-6969, e até a próxima segunda-feira, dia 10 de maio, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. Qual é? É o www.radioriodejaneiro.am.br. É no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, ou mandando um e-mail para o Espaço Jovem, como espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa a sua mensagem informando, né, o seu bairro, o seu nome e a tua idade. Com certeza. Vale a pena lembrar que essa obrigatoriedade do nome e do telefone é para todos os canais de resposta, ok? Seja por telefone, seja pelo site ou pelo e-mail. E aqueles que responderem a alternativa correta concorrem a 2 brindes. Atenção! No programa de hoje, concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E, no final do mês, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, os ouvintes que responderem à alternativa correta da pesquisa de hoje concorrem ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 DVDs serão sorteados no final de maio e divulgados no programa da primeira semana de junho. Então, mais um estímulo para você participar. Aproveite, não se esqueça dos prazos e participe, né, gente? É isso aí, gente. Vamos lá. O que rola por aí? Participe da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, o principal posto para doações fica na base da Guarda Municipal, localizada no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, na Rua Afonso Cavalcante, 455, Cidade Nova. Em Niterói, a central de recebimento de doações fica no Clube Canto do Rio, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 701, no centro. Já em São Gonçalo, o principal posto é a sede da Prefeitura, na Rua Feliciano Sodré, número 100, no centro. Mais informações nos seguintes sites: www.rio.rj.gov.br, www.niterói.rj.gov.br e www.saogonçalo.rj.gov.br. Colabore! Na área. E agora a gente confere a segunda parte das entrevistas que a equipe do Espaço Jovem fez junto à mocidade do Centro Espírita Miguel. Não é mesmo, Lise? É isso, gente. Eu gostaria então de agradecer a participação da mocidade e dos coordenadores, que foram super legais com a gente. Obrigada, um beijo aí. Vamos conferir. Temos aqui também a Priscila, que é evangelizadora da mocidade. Priscila, como é que é o trabalho aqui para você? O que o trabalho na mocidade representa para você? O trabalho na mocidade, para mim, é inspirador, né? Porque preenche um espaço na minha vida que eu antes não tinha, né? Essa possibilidade de compartilhar sentimentos, poder falar sobre essa doutrina que é tão renovadora, que é tão inspiradora e motivadora, e compartilhar esses momentos, porque assim, é o estudar em casa, mas é também estudar com eles, ouvir outras opiniões e juntos pensarmos juntos, né? Sobre o melhoramento do indivíduo, né? Se tornar um homem de bem, compartilhar sentimentos e fazer a questão do amor ao próximo, né? Essa oportunidade que ser evangelizador te permite. Não ser só você e você saber que você vai encontrar inúmeros amigos, né? E a gente tem consciência de que tem uma diferença de idade por causa da idade corporal, mas que somos todos irmãos em humanidade e que essa questão de idade é uma questão apenas temporal, né? Então a gente compartilhar esses momentos é fundamental para mim. Vamos conversar com a Nilza. Ela vai nos falar o que está acontecendo nas casas espíritas, que os jovens estão saindo. Está havendo uma grande evasão desses jovens. Então, Nilza, fala pra gente, assim, na sua visão, o que pode estar acontecendo? É uma situação que não ocorre só no Miguel, apesar da nossa mocidade ser grande, mas eu vejo que está ocorrendo em diversas mocidades. Inclusive, é uma preocupação do movimento espírita. E aí nós evangelizadores, né, estamos assim, preocupados em cada vez acolher mais esses jovens, né, para que eles possam ver que aqui eles terão assim, todo o amparo, as consolações, que é o objetivo da nossa doutrina, para ver se esses jovens retornam para as casas. E você acha que os pais, de que forma poderiam auxiliar, né, no caso, vocês, evangelizadores? Olha, em primeiro lugar, é o incentivo dos pais e o exemplo. Porque se o pai não vai à casa espírita, o filho acha que também não tem que ir. Então, a frequência dos pais à casa espírita é muito importante para que o filho veja que é uma necessidade dele frequentar. Vamos conversar com alguns jovens aqui do grupo. Seu nome? Mariana Rangel. Vita. Juliana. Vocês têm quantos anos? 20. Para vocês, o que representa estarem aqui na mocidade do Centro Espírita Miguel? Ah, eu acho que é uma oportunidade única, porque aqui a gente tem informações que a gente não vai conseguir tão facilmente em outros lugares, só mesmo nos livros, mas sem a opinião dos outros também é muito importante. Para você? Eu acho que é uma oportunidade de a gente aprender muita coisa que a gente vai levar para a vida toda, coisas ensinamentos importantes, realmente exemplos e coisas que vão ajudar a gente a viver a nossa vida. Eu acho que uma coisa única de uma cidade é aprendizado vivencial, né? Porque você pode chegar em casa, ler, sei lá, o Pentateuco inteiro, ler todos os livros da Joana e aquilo não te acrescentar intimamente, sabe? Não fazer seu coração se transformar com aquilo. E aqui, conforme a gente vai trocando experiência, falando da própria vida, falando da opinião dos outros sobre o espiritismo, compartilhando, eu acho que é uma ótima oportunidade de aprender melhor. E vocês, têm algum recado para dar para as pessoas, para os jovens que estão ouvindo o programa? Uma coisa que eu ouço muito de pessoas mais velhas é que se tornaram espíritas depois de uma época de mocidade, que elas falam, poxa, como eu gostaria de ter passado por essa experiência, como eu gostaria de poder ter ido à Comerge como confraternista, como eu gostaria de ter essa oportunidade de passar pela evangelização. E a gente está tendo essa oportunidade. Então, não desistir, prosseguir, persistir em vir, apesar dos convites de não espíritas e etc. O importante é de persistir, de continuar vindo à casa espírita, que acrescenta muito, e a gente tem que sempre ter em mente que aqui é uma oportunidade que dificilmente a gente vai ter em outros lugares. Espaço Jovem. E hoje, começando em grande estilo o mês de maio, mês que é dedicado às mães, falamos no Espaço Jovem sobre gravidez. E para tanto, recebemos com muita honra a Verônica Araújo, ela que é trabalhadora do Grupo Espírita Francisco de Assis. Verônica, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem novamente. Seja muito bem-vinda e sinta-se em casa. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Verônica. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês, a todos os jovens. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Temos muito o que conversar, né, Elise? Com certeza. E nesse mês das mães, né? Com certeza. Nada mais propício. É verdade. E por onde começamos, Elise? Bom, vamos começar pelo seguinte. O que a doutrina espírita aborda sobre a gravidez? Bom, a doutrina espírita, por falar basicamente, né, ou muito especificamente sobre os espíritos e a reencarnação dos espíritos, aborda em muitos livros a gravidez, que na realidade é o retorno, né, o nosso retorno à carne. Então, sim, a gravidez é o momento em que o espírito está novamente se ligando ao corpo físico para dar início à sua nova tarefa, né, de exercício na Terra, né? Já que estamos aqui no planeta Terra. Então, a gravidez é um momento muito especial e a doutrina espírita, por saber desse momento muito especial, dá várias orientações em várias obras, né? Do cuidado que nós temos que ter com a gestante, da necessidade do passe, do esclarecimento da mãe, da importância dela entender que aquele espírito que está vindo é um espírito eterno, muitas vezes precisa de todo um preparo para que ela aceite, né, essa gestação com tranquilidade, né, com compreensão, que aquele ali é um momento de uma nova tarefa, né, uma tarefa, uma nova caminhada. Isso, obrigado, Virene. Com certeza. E são dados, né, são São informações de extrema relevância, né, para até para o entendimento, né, do que seja esse processo tão, tão belo e tão complexo ao mesmo tempo. Né? Ah, com certeza. É uma fase que ela é muito importante para o espírito e para a família que recebe aquele espírito. Né? Daí nós temos uma das obras que é Nossos Filhos São Espíritos, para que você possa entender essa reencarnação que está ali começando com uma célulazinha tão pequena e que daqui a pouco vai ter um corpo físico formadinho, bonitinho, que necessita de todo um cuidado, a começar dentro da barriga da mãe, né? Uma grande responsabilidade também, né? Ah, com certeza, então, né? Dando prosseguimento, qual é a importância de se fazer um pré-natal durante a gravidez? Bom, o pré-natal ele é fundamental na gravidez, porque é no pré-natal que você identifica todos os problemas que podem acometer a mãe e o bebê. E se você fizer um bom pré-natal, você consegue identificar esses problemas precocemente, podendo interferir. E se for um problema materno, você controlar o problema materno para que a gestação chegue até o final. E se for um problema do próprio feto, do recém-nascido, do futuro recém-nascido, você saber precocemente o que você vai poder fazer por ele para que ele venha nascer de uma maneira mais adequada. Então, o pré-natal é fundamental, principalmente se for na gravidez do adolescente, que é mais fundamental ainda, porque a gestação no adolescente é considerada de risco. De risco. É de risco. Até porque nessa fase o corpo, né, da mãe não está suficientemente formado ainda. Com, né, certeza. Em termos de não desenvolvimento. Não tem tamanho, muitas vezes, não tem desenvolvimento físico para segurar aquela transformação, que um adulto já tem dificuldade, muitas vezes, de adaptar, quanto mais um organismo de um adolescente. Sem dúvida. Agora, de modo geral, né, nessa fase tão especial para a mulher, que é a gravidez, não só para a mulher, para o homem também, né, para todo mundo, para todos pra que família, se envolvem, né? Né, você que eu na diga, família, né? Pois é. Passei por essa situação recentemente, graças a Deus. E quais são, de modo geral, os cuidados, os tratamentos que a mulher deve ter durante essa fase? Bom, né, no acompanhamento do pré-natal, o que a gente orienta normalmente as gestantes é que elas tenham uma alimentação mais saudável possível, né? Não fique sem se alimentar, né? Muitas vezes, na maioria delas, nós complementamos com vitamina, pelo fato dela estar tendo um organismo que está crescendo muito rapidamente dentro dela e para ela manter o próprio organismo, né? Então, nós complementamos com vitaminas, a mãe, ferro, porque a maioria delas desenvolvem anemia, né? Exercícios físicos são muito importantes para que a mãe, o organismo dela, se adapte àquela modificação, né? Existem, claro, modificações hormonais, existem modificações mesmo de estrutura óssea e que provoca muita dor de coluna. Então, muitas vezes você orienta a mãe a fazer caminhada, hidroginástica, né? Procurar ter uma postura para dormir mais adequada, porque essas modificações físicas lá na frente vão causar desconforto. E você orientando mais precocemente, você consegue minimizar, né, essa fase mais dolorosa no final da gravidez, né? E o apoio, porque como tem uma modificação hormonal e você vai modificar muito a sua vida depois que a criança nascer, você precisa ter todo um apoio, né, da sua família, do seu companheiro, para que aquilo ali, aquela fase de modificação que você está tendo, de repente você é magrinha, bonitinha, direitinha, daqui a pouco você está inchada, né, modificada, com a perna inchada, e você percebe aquela modificação e muitas vezes a pessoa, a mulher, não tem muita estrutura psicológica para acompanhar essa modificação e fica triste, às vezes deprime, né? Chora. Sim. Muito. Acontece muita mudança de humor, muita, né? Muita mudança de humor, porque os hormônios interferem muito nisso. Muitas têm dor de cabeça. Então você tem que dar um suporte para ela manter passar um por essa fase de forma equilibrada, né? Uhum. Sem dúvida. Bom, Verônica, mais uma aí. De que forma atitudes como beber, fumar, utilizar drogas durante a gravidez afetam o bebê? Todas essas atividades aqui, né, o beber, o fumar e o uso de droga, interferem diretamente o feto, né? Beber, por quê? Porque o álcool é absorvido, cai na circulação da mãe e vai passar pelo cordão umbilical para o bebê. Então, o álcool mantido no desenvolvimento fetal acaba causando alteração física mesmo, né? Então, você tem alguns bebês que nascem com malformações congênitas pelo uso do álcool, né? Sim. Nascem alcoolizados, se a mãe tiver bebido, eles nascem, né? Com efeito do álcool. Alcoolizados, então você tem que estar... Literalmente. Então, você tem que estar preparado quando você vai fazer a sala de parto para aquele bebê, né? É, você dá um suporte a ele para tirar ele daquele efeito. Sim. O fumar, né, tem um efeito mais, na realidade, em termos de circulação, que a mãe que aspira, né, o cigarro, então, teoricamente, não afetaria diretamente a criança, mas engano, porque você interfere com a vascularização da placenta e isso chega, faz com que chegue menos sangue ao bebê. Então, é um bebê que tem um peso menor, é um bebê que tem um desenvolvimento menor, que muitas vezes, por conta disso, nasce com mais dificuldade respiratória. E a mesma coisa para a droga. A droga tem um efeito tanto do álcool quanto do fumo, né? Então, ela interfere também diretamente com o bebê, provocando depressão respiratória, pouco ganho de peso, pouco desenvolvimento. São aqueles nenéns que a gente diz que tem um crescimento intrauterino retardado. Porque, em vez de ele se desenvolver como ele deveria, ele tem, não tem um desenvolvimento adequado. Por quê? Porque toda a nutrição dele que vem pela placenta está totalmente alterada pelo uso do álcool, do fumo ou da droga, né? Isso também pode gerar uma deficiência física? Pode. Pode também. Pode. O uso mantido, tanto do álcool quanto das drogas, pode gerar malformações no bebê, né? Se são aqueles bebês que a mãe é usuária intensa, muitas vezes você tem criança com deficiência mental, né? Outras com outro tipo de deficiências. E aí a gente tem todo aquele comprometimento, né, espiritual embutido daquele grupo vindo para resgatar essa família. Com certeza. Então, parar de fumar, gente. Pois é. Fumar, beber e usar droga. Pois é. Tudo, né? Exatamente. Situações inadmissíveis, né? Com certeza. Voltando agora aos aspectos psicológicos, né? Qual a importância do acompanhamento do pai durante o pré-natal? Bom, é muito importante o pai estar envolvido nessa fase, né, da gestação, né? É, há muito tempo atrás achavam que a gestação era só materna. E hoje a gente sabe que a gestação também é paterna, que o pai tem que estar envolvido nessa fase de desenvolvimento, até para que ele consiga perceber que o filho também é dele, né? Claro. A modificação é sua, mas o brinde, o presente é de ambos. Exato, então é certeza. Muito importante que o pai participe dando esse suporte para a mãe e seja incluído também, depois que nasça, nas tarefas. Para que ele consiga conhecer melhor o filho, né? Participar daquela dinâmica que fica diferenciada. É muito importante. Tá ouvindo, Marcos? Pois é. Não, eu posso falar sobre isso de cadeira. O Marcos, eu já vi que ele colabora bastante. Ele é um papai de primeira. Eu tô de prova. Tá certo. Obrigado pelo carinho dos amigos. Mas é fato, realmente. Eu posso dar um depoimento porque recentemente, tivemos a dádiva, né, de ganhar a Clara Maria, né, que está com pouco mais de 6 meses, e anteriormente também numa outra tentativa de gravidez que infelizmente não foi concluída, né? Acabou sendo interrompida naturalmente, né, no início. Mas depois veio a Clarinha, e em todo esse processo, todo esse tempo, a alegria que foi para mim acompanhar essa gestação, acompanhar essas idas ao médico, acompanhar os exames, porque realmente não é só a mulher que ganha o bebê, é o homem também, né? É algo concebido pelos dois, para ser cuidado pelos dois. É verdade. E infelizmente muitos homens não se dão ainda conta da importância, sabe, do bem-estar, da satisfação interna, pessoal que digamos, o homem também tem com isso, sabe, e da sua contribuição para o engrandecimento, para o crescimento, para a felicidade daquela família. Então, realmente, é algo que vale a pena ser acompanhado intensamente, desde o princípio até, claro, aquele momento máximo, né, do nascimento. E eu acho assim também interessante, por exemplo, por isso que eu acho que a família tem que ser realmente bem planejada, né? Porque você vê um carinho com que ele fala da menininha, da Clara Maria. Então, quer dizer, quando você planeja, vem e você quer viver aquilo tudo, que é o que está acontecendo com ele, né? É, esse então, equilíbrio, né, da família junto, dessa recepção da criança, isso, é fundamental para esse espírito. Isso. Né, e até esse desenvolvimento que a gente vai ter depois da criança. Né, começa logo lá na barriguinha da mãe. É. Né, eu sou bem recebido pela minha mãe, sou bem recebido pelo meu pai. Quando eu chegar aqui com qualquer dificuldade que eu tenha, eu vou ter uma estrutura para caminhar. Né? Então, isso é muito importante. A família é tudo, né? Exato. Com certeza. Cada vez mais, hoje e sempre. E estamos conversando com a Verônica Araújo sobre o tema gravidez, entre outros assuntos. E essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco. Quiz. E a nossa pergunta da semana é: qual foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil? Letra A, Grupo Confúcio. Letra B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou letra C, Centro Espírita Amante da Pobreza? Responda a alternativa que você considera correta, ligando até o final deste programa, somente hoje, quinta-feira, para o atendimento, né, ao ouvinte, que as meninas vão atender a sua ligação. Qual o telefone? 3396-6969. E até a próxima segunda-feira, dia 10, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O site é o www.radioriodejaneiro.am.br. No menu Programação, submenu Espaço Jovem, ou mandando um e-mail para o nosso e-mail aqui, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Em sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome, a sua idade e de onde você está falando. E também um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta, letra A, letra B ou letra C, concorrem a dois brindes. Atenção! No programa de hoje, concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E, no final do mês, no final deste mês de maio, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, concorrem ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, o DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Então, galera, todo mundo participando, não se esqueçam do prazo, hein? O Espaço Jovem faz aniversário, mas você vai ganhar o presente. Pois é, participe. Participe, galera. Espaço Jovem faz um rápido intervalo e volta já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. E estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o nosso Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recado para vocês. Com certeza. Você já acessou o novo site da Rádio Rio de Janeiro? Ainda não? Então, não perca tempo. Acesse já www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, de uma forma simples, popular, clara, didática, objetiva. Você vai saber como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, também tem outro motivo super, super especial para acessar o site da rádio. Visite a página do programa dentro do site da emissora da Fraternidade. Para tanto, basta você ir no menu Programação e depois no submenu Espaço Jovem. Lá você fica conferindo tudo o que acontece no programa, os áudios de programas anteriores. Você que não teve a oportunidade de ouvir, pode conferir também no site o áudio offline, além, claro, de todas as informações sobre o programa e dos nossos meios para entrar em contato. Então, várias opções aí expostas, não deixe de conferir www.radioriodejaneiro.am.br. Acesse e confira. Ok? Bom, sociais, amigos, o que temos nas sociais desta semana? Começando por você, André. É, né? Eu quero aproveitar aqui o espaço para desejar feliz aniversário para minha namorada, Marcinha, que faz aniversário na próxima segunda, dia 10. Ei, parabéns, parabéns, Márcia. E também, antes disso, né? Também queria dar os parabéns para minha sogra, que faz aniversário sábado, dia 8. Ei, se garota, não fosse por ela, minha namorada tá, não estaria qual é aqui. O nome dela? É Antônia. Antônia. Parabéns, dona Antônia. Parabéns, Márcia e Antônia. Lise, sociais. Gente, parabéns para o nosso amigo Cláudio Soares, aqui da Rádio Rio de Janeiro. Ele faz as vinhetas do Espaço Jovem. Parabéns, Cláudio. E os noticiários também, é na voz do Cláudio Soares. Parabéns, Cláudio, fez aniversário no dia 5 de maio. Beijo. Sim, aqui parabéns. Da galera. Quero também falar que o nome de algumas pessoas que participaram aqui do nosso programa, que é a Verônica Guimarães Ferreira Cardoso, de Jacarepaguá, Maurício de Souza Peçanha da Silva, Vila Cosmos, Luciano de Medeiros, Jacarepaguá, Maria Célia de la Torre Borges, de Niterói, Rosimere Cavalcante da Silva, São Gonçalo, Marise Garcia Vaz, lá da minha terra, Pilares, Luci Excelente Estácio, é o bairro dela, gente. Gessi Rocha Faria Pereira, ela é de Tauá, Ilha do Governador. Sueli Martins Bonfim, Vilar dos Teles. Beijo, obrigada pela participação de todos vocês. A gente está aguardando mais. Um beijo. Valeu para todo mundo. E só reforçando a nossa homenagem às mães, né? Eu convidando os ouvintes para participar, né, Lise? É isso, gente. Estamos aguardando, porque já é o mês de maio, já é o mês das mães, então estamos aguardando a sua participação com o seu texto, poesias, pensamentos, enfim. Faz esse carinho para sua mamãe que a gente lê aqui para você, tá? No Espaço Livre. Espaço Livre. Aguardamos então. Quiz. E prestem atenção na pergunta dessa semana. Qual foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil? Letra A, Grupo Confúcio. Letra B, Grupo Familiar do Espiritismo. Ou letra C, Centro Espírita Amantes da Pobreza? Responda a alternativa que você considera correta, ligando até o final do programa, somente nessa edição inédita de quinta-feira, para o nosso telefone do atendimento na Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, e até a próxima segunda-feira, dia 10, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então, através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Em sua mensagem, não esqueça de deixar o seu nome, seu contato, sua idade. Isso mesmo. Não deixe de participar. Por quê? Porque aqueles que responderem a alternativa correta concorrem a dois brindes. Atenção, hein? No programa de hoje, concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E, no final do mês, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, que ocorre neste mês de maio, os ouvintes que responderem a alternativa correta para a pergunta de hoje concorrem ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, congresso que foi realizado em 2008, e o DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Então, não se esqueça do prazo e participe, né, galera? É isso aí, André. O que você acha? Deixa eu ver se eu entendi. A gente faz aniversário e são os ouvintes que ganham presente? Pois é. Com certeza, André. Merece. O aniversário é do Espaço Jovem, mas o ganhador é você. Rádio Rio de Janeiro. E estamos de volta com a Verônica Araújo, ela que é trabalhadora do Grupo Espírita Francisco de Assis, localizado aqui na Ilha do Governador, e conversa conosco hoje no Espaço Jovem sobre o tema gravidez, entre outros assuntos. A Verônica responde a dúvidas da equipe de produção do programa e também dúvidas de jovens da mocidade do Centro Espírita Miguel, aos quais agradecemos imensamente pela participação no programa de hoje. E fica aí, né, gente, o exemplo dos jovens do Miguel, né, para futuras participações de outras mocidades, né? Com certeza, que todos possam imitar, né, o pessoal do Miguel. Pois é. E estamos então com a Verônica, que agora, como sempre acontece nessa volta do intervalo, vai nos informar os contatos do Grupo Espírita Francisco de Assis, bem como o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Bom, o Grupo Espírita Francisco de Assis, ele fica na rua Morro do Ouro, número 78, na Ribeira. E a nossa mocidade, ela sempre se reúne aos sábados, de 16h30 às 18h30. Né? Nesse período agora nós temos também uma reunião pública para os pais que quiserem acompanhar, participarem ou acompanharem para conhecer o ambiente e tudo. E, às vezes o jovem está começando, não quer ir sozinho, para o pai não ficar do lado de fora. A gente também tem uma atividade para os pais. E tem um ponto de referência para chegar? Olha, a rua Morro do Ouro é uma rua logo após a ACM. Fez a curva da ACM, né? A próxima rua subindo, que é a rua da igreja, no meio da rua, no meio do caminho, estamos ali localizados. Aqui na ilha mesmo. Aqui na ilha mesmo. Então tá. Bom, dando então sequência às perguntas, agora as perguntas dos jovens da Mocidade do Centro Espírita Miguel. Qual é a primeira delas, Lise? Bom, a primeira perguntinha é a seguinte, é da Juliana, que tem 20 anos, e a pergunta é tal. Como fortalecer e alimentar a vontade constantemente para o aprimoramento moral? Bom, Juliana, para a gente fortalecer e alimentar a nossa vontade de se melhorar, a gente precisa estudar, né, o Evangelho, a doutrina, e a gente precisa exercitar, né? É como Emmanuel falou para Chico, questão de disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. Então, precisamos estar sempre nos forçando, nem que seja, a fazer as coisas que são corretas e que a doutrina propõe, né? Então, eu não consigo fazer determinada coisa, eu me propor aquilo, né? Eu não consigo, por exemplo, uma coisa simples, é dar bom dia. Eu não consigo, eu tenho vergonha, né? Me escondo, passo de cabeça baixa, não consigo cumprimentar as pessoas. Então, colocar aquilo como uma meta básica. Todo dia eu vou dar bom dia, independente se eu vou olhar ou se eu não vou olhar. E começo a fazer, né? É o primeiro degrau da escada para qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, a gente precisa praticar. Né? Sem dúvida. A Mariana, de 20 anos, pergunta, Verônica, no mundo hoje explodem informações por todos os lados. Algumas delas informam claramente e identificam diversas substâncias usadas na indústria alimentícia como cancerígenas ou causadoras de entupimentos nas veias e artérias. Até que ponto somos responsáveis pelos efeitos negativos dos alimentos em nosso corpo? E qual a responsabilidade de quem os comercializa? Bom, Mariana, a nossa responsabilidade... Até primeira, espiritualmente falando, até né? espiritualmente falando, primeiro, se eu sei que alguma coisa, né, faz mal, né, eu vou utilizá-la, eu já estou sabendo que estou usando uma coisa, uma medicação, um alimento, uma bebida, que se usada em excesso ou várias vezes, pode me causar um problema. Conscientemente, eu estou utilizando. Né? Então, a minha responsabilidade é direta. Tudo aquilo que eu uso de maneira intensa e desequilibrada vai me causar um malefício. Sim. Mesmo que ela não tenha substâncias cancerígenas ou não cause entupimentos nas veias e artérias. Tá? Então, todo o excesso vai levar ao problema. Então, a minha responsabilidade sempre é direta. Se eu sei que tem algum componente que causa malefício, para que eu vou usar? É claro. Né? Então, não tem motivo para eu utilizar. Agora, se eu não sei, aquele desequilíbrio vai depender se eu vou usar em excesso ou não determinada substância, determinado medicamento, determinado alimento. Né? A responsabilidade de quem comercializa é muito grande. Né? Conscientemente, eu vendo uma coisa que faz mal. Né? Claro. É aquilo que a gente sabe daqueles que vendem cigarro, daqueles que vendem o álcool. É uma responsabilidade que é agora, porque eu estou provocando doença em muitas pessoas, e é uma coisa para o futuro, né? Porque eu estou sendo responsável por muitos desequilíbrios. Eu vou levar essa responsabilidade comigo quando eu sair dessa encarnação e for para outra, eu vou continuar levando. Então, cada um tem uma responsabilidade, agora essa responsabilidade tem pesos diferentes. Né? A minha é comigo mesmo, comercializa com várias pessoas. Então, uma está numa progressão geométrica, é intensa, com várias pessoas, a outra é comigo mesmo. Né? André Luiz foi considerado suicida porque comia demais. É verdade. Né? E naquela época nem se falava quase nada de substâncias cancerígenas. É verdade. Então, é a gente também tem que pesar também esse ponto, né? No nosso comportamento. É claro. Mas também tem o livre-arbítrio, né, Verônica? Tem a pessoa sabendo que aquilo vai te causar um mal, ou seja... Por que você usa? Não, por exemplo, eu, vamos supor, eu estou vendendo, mas você tem o livre-arbítrio de comprar ou não. Ah, claro. Claro, claro, entra a nossa consciência, sentido, né? É, no fundo, isso, as responsabilidades são bem divididas. Mas o que importa é que todos são, acabam sendo corresponsáveis também. É. Com certeza. Um vende porque alguém vai comprar, né? Isso. É verdade. É, você está vendo procura porque tem que vender, né? Com certeza. Mas então, agora vou uma pergunta do meu xará aqui, o André, de 17 anos. O espírito encarnado pode lembrar-se de uma existência passada por meio de uma obra deixada por ele nessa outra existência? Pode, André, pode sim, né? Na realidade, essa lembrança também vai estar relacionada com a necessidade dele de dar continuidade a essa tarefa, nessa segunda encarnação, né? Nessa continuidade, né? Então, um espírito encarnado, ele pode lembrar. Normalmente, não se lembra de tudo, né? Você tem aquela sensação que você já conhece aquilo, que você estava só esperando para encontrar determinada pessoa, determinada situação, como se fosse aquela sensação mesmo de que você tem que terminar determinada tarefa, né? Por quê? Porque a gente precisa ainda do esquecimento, né? Necessário esquecimento para que a gente se corrija por completo. Mas existem pessoas, sim, espíritos que realmente lembram e dão continuidade à sua tarefa quando assim é permitido pelo mundo espiritual. Perfeito. Bom, então sou eu. Vou ler aqui a perguntinha do Felipe, 21 anos. Ele pergunta o seguinte: como posso interiorizar o conhecimento espírita? Bom, Felipe, é como a gente falou lá para a Ju, né? Para a Juliana. É, na realidade, para a gente interiorizar o conhecimento espírita, a gente tem que seriamente estudar a doutrina espírita e praticar a doutrina, né? É com o exercício desse conhecimento que a gente vai colocar a doutrina no sangue, como eu falava para os meninos, né? Da mocidade. A gente tem que sentir a doutrina no sangue. E aí ela vai tomar conta da gente de tal maneira que os ensinamentos vão ser tão claros que a gente não vai ter dúvida do que fazer. Mas para isso, a gente tem que exercitar, a gente tem que fazer, a gente tem que praticar. O conhecimento pelo conhecimento não adianta nada. Se eu não utilizar, não adianta. Então, interiorizar é o praticar, né? É o disciplinar, como fala o Emmanuel. Acima de tudo. Acima de tudo. E agora uma pergunta polêmica aqui do Danilo, de 20 anos. Fazendo uma análise criteriosa, como podemos notar que um texto ou um livro não condiz com o que o Espiritismo prega? Bom, já usando o que ele falou aqui, né, uma análise criteriosa, eu vou pegar todos os critérios que eu tenho da doutrina, né? O que que a doutrina fala sobre determinado assunto, como é que a doutrina se posiciona em determinados assuntos. Por exemplo, o que que a doutrina espírita fala de conduta moral? Se a doutrina aborda a conduta moral como uma coisa que a gente tem que ter, andar de maneira reta, né? Que a gente tem que procurar compreender o outro, que a gente tem que ser tolerante, paciente, todas aquelas características que a gente já sabe, e eu pego um texto que aborda a conduta moral de uma forma mais frouxa, que não bate com essa orientação da doutrina, de cara, eu já vou dizer que esse texto não combina com a doutrina. Mas, para isso, eu tenho que ter dentro de mim, eu tenho que ter consciência quais são esses critérios que a doutrina fala, tá? O que que a doutrina aborda sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, né? Sobre aquilo que a gente tem visto, sobre violência, o que que a doutrina fala, sobre o aborto, o que que a doutrina fala, sobre a sexualidade, o que que a doutrina fala, para que eu possa fazer uma análise realmente daquilo que eu estou lendo e possa dizer, olha, isso não combina com a doutrina, né? André Luiz, nos livros dele, não fala sobre isso. Emmanuel não fala sobre isso. Nas obras básicas, eu não vejo nada disso. Então, aí eu posso dizer que um texto ou um livro não tem nada a ver com doutrina espírita se eu juntar as duas coisas e ver que não batem, né? Então, usando a análise criteriosa, mas para isso eu tenho que ter conhecimento doutrinário, eu tenho que estudar as obras básicas, senão eu não vou conseguir fazer análise criteriosa nenhuma, eu não vou saber quais são os critérios. Então, claro, os parâmetros, né? Pois é. Então eu preciso ler o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo, né? E todas as outras obras acessórias, né? São Inferno, Gênesis, André, Emmanuel, todos, para a gente poder fazer essa análise de forma correta, né? Ter a base. Com certeza, né? Maravilha. E queremos então agradecer a participação da Verônica Araújo, ela que é trabalhadora do Grupo Espírita Francisco de Assis, que conversou hoje conosco sobre o tema gravidez, entre outros assuntos. Verônica, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Meninos, estudem. Né? Estudem, trabalhem, porque é por aí mesmo. Então, Verônica, eu gostei muito da sua participação. Obrigada. Das respostas, achei super legal. Eu também. E assim, isso. Onde, né, os nossos ouvintes podem buscar mais informações, uma bibliografia? Acho que ela acabou de falar já, né? Ah, falou já. Não, é, sim, ela já citou todos os livros da codificação, né? Mas só então ratificando. É. Né? Pois é. Só afirmando. Afirmando. Bom, obras fundamentais para todos nós, né? Está com o nosso Evangelho Segundo o Espiritismo do lado, né? Que fala de conduta moral, que a gente segue ali, deve seguir, pelo menos. O Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, que aborda já a parte da mediunidade. E as obras que eu gosto muito e sempre estimulei muitos jovens da minha mocidade a lerem são as obras do André Luiz, que são muito boas, e Joana, né? Joana. Não tenho o que dizer de Joana de Ângeles. Com certeza. Conversamos então com Verônica Araújo, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Mãe, nunca encontrei alguém que te igualasse no tesouro de afeto e de carinho. Ah, quanto me atrasei para encontrar-te, anjo renovador do meu caminho. Um dia, retirei-me de teus braços, a ver lá fora o que eu não conhecia. Palmas, salões, tertúlias e troféus, destaques e grinaldas de alegria. Flor de emoção em versos juvenis, no sonho de atingir a vida, a dois. Parecia que as festas me adornavam para as desilusões que viriam depois. Mas quando os desenganos me buscaram em forma de amargura, abandono e mudança, lembrava-me de ti, a servir na humildade, e erguia-me de novo ao calor da esperança. Hoje, torno a buscar-te, mãe querida, na luz de teu amor alto e profundo. Dai-me de tua paz, em ti encontro o próprio coração de Deus no mundo. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada nós perguntamos qual o nome do famoso programa de entrevista da TV Tupi, no qual, em 1971, Chico Xavier foi entrevistado. As opções foram A. O Céu e o Limite, B. Roda Viva ou C. Pinga Fu. E aí, Elise, qual foi a resposta correta? Olha, primeiro eu vou dar a resposta, que claro. Foi Pinga Fogo, quem viu o filme, né? Ficou facinha, ficou, né? Muito fácil. Facinha, né? E alternativa C, né? É, ganhadora e alternativa C, é isso mesmo, gente. Agora, ganhador ou ganhadora, quem será, André? Menino ou menina? Só o Marcos sabe. Ah, pois é, quem ganhou foi a Leia Machado Raposo, de Vila Isabel. Parabéns, Leia. Você então recebe um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E você tem um prazo de 10 dias corridos, incluindo finais de semana e feriados, para retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. É, valeu então, né, Leia? Obrigado pela sua participação e fica aqui o estímulo para todo mundo continuar participando do quiz. Leia, parabéns. Participe sempre, tá? É isso aí, galera. Participem também. Vocês podem ser os próximos ganhadores. É isso. Um beijo. Espaço Jovem. Espaço Rápido, hein, André? Pois é, mais rápido do que nunca hoje, hein? Com certeza. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Com qual tema, Lise? Bom, o tema da semana que vem, gente, é sofrimento. Lembrando que nosso programa inédito é toda quinta-feira às 2 da tarde, com reprise no domingo, também às 2 da tarde. E você que nos ouve, que quer participar do programa, você que coordena uma mocidade e quer que ela participe futuramente do Espaço Jovem, entre em contato. Como, Lízia? Bom, gente, facinho. espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou na página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade. O nosso site da rádio é o seguinte: www.radioriodejaneiro.am.br. Lá não se esqueça de deixar seu nome, a sua idade e o seu contato. E nesse final de programa, claro, deixamos o nosso abraço não só às nossas mães, mas sim a todas as mães. Afinal, sem elas, não estaremos aqui, né, gente? É verdade, é, gente. É verdade. Com certeza. Para as mamães, né, de coração e aquelas naturais. Em especial para uma mamãe de primeira viagem, né, mãe? É verdade. É mesmo. Verdade. Beijo Angela, lá na mamãe Ângela. Clarinha. Exato. Né, também o nosso abraço. Beijo para todas vocês, mãe. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau, gente. Um beijo. Melhoras para sua garganta, né, André? Eu agradeço. Melhoras, André. Se Deus quiser. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.